mulher dos meus sonhos, sim, eu encontrei. Foi difícil, mas eu garimpei, nas mãos de Deus deixei. Disposto a ser lapidado, feliz ao lado dela, sempre enamorado. Seu sorriso lindo é claro, seu jeito meigo é fato. Seus carinhos e seus abraços me deixa realizado. É tudo nosso, sim, quando estamos juntos. O que eu posso por ela, eu conquisto o mundo. Quero estar com ela desde o amanhecer. Ela não sai da minha mente até o anoitecer. E quando adormecer, ela não foge dos meus sonhos. Já tracei os planos, vamos ajuntar os panos. Quando a tempestade vier, unidos vamos lutar. Ela é a mulher que todos os dias quero acordar. E pra todos sempre juntos vamos viver. O cordão de três dobras não vai se romper. A fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. A fé, a esperança e o amor, por isso eu amo você. A fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. A fé, a esperança e o amor, por isso eu amo você. Decidi, amo e já sei o que fazer. E é comigo, amor, que vai jogar o buquê. Deixa acontecer, pois não quero te perder. Do meu lado nunca mais você vai sofrer. Não vai, parece um sonho. Você é tudo que eu sempre quis. Do seu lado a minha vida torna-se mais feliz. Um aprendiz em matéria de amor. Se por você eu dou minha vida, claro que eu dou. Por onde eu vou e onde olho eu te vejo. Se por um momento te esqueço, logo vem o desejo de sentir teu cheiro. É por você, amor, esse som, minhas rimas. Aqui um rimador rimando pra única mina. Mudou minha vida, me mostrou um sentido. Ofereceu um caminho, me apresentou para Cristo. E hoje sinto que o felizardo sou eu. Um presente que ganhei das mãos do próprio Deus. A fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. A fé, a esperança e o amor, por isso eu amo você. A fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. A fé, a esperança e o amor, por isso eu amo você. Obrigado, Senhor, pelo presente recebido. Por ela, não só essa rima, mas por ela eu rimo. Mulher virtuosa, carinhosa, visionária, ajudadora, companheira, missionária. O que eu quero mais, eu já tenho você. O que eu faço pra nunca ter que te perder? Te fazer feliz é minha meta até morrer. Na tristeza, alegria, sofrimento ou dor, expressando o coração desse rimador. Que não é mais meu, há tempos te dei, cuidei, estimei o mais precioso bem. E é por você, meu bem, pois eu te quero bem. Por que não, amor? Declaração em forma de som, bem mais durável do que flores ou bombons. Do seu coração, sou frequentador assíduo, que ecoa eternamente meus versos em seus ouvidos. Em seus ouvidos. A fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. A fé, a esperança e o amor, por isso eu amo você. A fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. A fé, a esperança e o amor, por isso eu amo você. Só o amor pode vencer. Mulher virtuosa, quem a encontrará? Eu encontrei a minha, e esse amor é incondicional.